Muito bem, Jota, está pronto para apostar as figurinhas da série de futebol Grandes Campeões da Pelada Nacional? É isso aí, Nick, é hora do bafo. E eu invoco a minha figurinha do Gerson Magrão de óculos castanhos, vai lá. Tem certeza que vai apostar suas cartas comigo no modo bafo, Jota? Você sabe que sou campeão interestadual do bafo, modalidade até 50 figurinhas. Não se preocupa não, cara, eu sou um desafiante à altura, hein, olha lá. Ah, então posso combater esse Magrão com a minha figurinha do Casa Grande. Pô, essa figurinha do Casagrande aí não, cara, tá velha, tá cheia de pó, tá quase igual a minha do Maradona, cara. Põe outra pra compensar aí. Então vou compensar com mais uma do Marcelinho Soteropolitano. Marcelinho Soteropolitano. Tá pronto? Tô pronto, vamos lá. Parada aí, bandidagem. Parado, bora. Não vai bater ninguém. Não vai bater ninguém. Olha, chegou. Parada aí, bora. Algema esse aqui. Passa. Passa pra reta, pra guarda, vai. O Rapa chegou aqui, hein, pra estragar esse joguinho legal. Não é minha essa figurinha, não. Nunca vi. Não é não? Não é não? Você é moleque. Você é moleque de recreio. Você tá ouvindo? Não. Passa essas cartinhas pra cá, bora. Acabou a brincadeira, moçada. Acabou a brincadeira. Pelos poderes do sofá, eu tenho a força. Que tá falando aqui é Gabriel Gordo Mascarado e eu não venho só. Eu trago comigo ele, o sapiente, o sapeca, o sabido, o saci pererê das internets. LP Magal, vamos fazer um intervalo de 20 minutos aqui, eu volto mais tarde. Tá bom. Pô, recreio, intervalo e tal. Eu entendi. As piadas estão ficando cada vez mais difíceis de serem feitas. Então, foi um fardo que você tomou para si. E agora também eu trago comigo ele, o nosso PhD em conhecimentos gerais. Fala, galera, aqui é o Abud. E o nosso amigo, a 11ª letra do alfabeto, que está aqui para representar o Telhacast. Sim, eu estou aqui para representar o Telhacast. Telhacast, brother? Olha aí, eu estou aqui para representar o Telhacast na hora do intervalo, né? Eu vim para cá. Eu vou dizer, eu já fui o rei do intervalo. Ele só não falou o nome dele. Ah, sim, eu sou o Jota, olha aí. Isso é a 11ª, né? Eu só chutei. Não, é 10ª letra, cara. Porra, de novo. Da última vez eu falei que era nona. Pois é, vocês, porra. E direto do podcast de Tanguinha, dois amigos aqui, um participando pela primeira vez. Amigos? Amigos? Amigo de quem, né? Tem que esclarecer essa porra. Não, dois amigos, são meus amigos. Pessoal de lá, do Tanguinha, vocês sabem que vocês moram no meu coração, cara. É o seguinte, eu sou o Pluff, eu tô muito feliz de estar aqui pela primeira vez e digo que a minha infância foi composta de geloucos e bafo-bafo de figurinha. E eu sou o Bode. E eu acho que a primeira responsabilidade de um homem é quando você deixa de usar lancheira e ganha dinheirinho pra comprar seu lanche no colégio, cara. Olha aí, é verdade, né? Porque você ganha a emoção de escolher o que você quer, né? Porque geralmente na lancheira você levava o que não era seu. Não era você que escolhia, né? Sempre. E com dinheiro você levava, cara, assim, cresce, porra, eu quero aquilo. E cresce a responsabilidade de se proteger dos bullies. É, cara. Então a gente vai falar disso tudo aqui hoje, porque, LP Magal, qual o tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre o quê, Gabriel? Eu não sei. Nós vamos falar sobre esse momento lindo da nossa manhã ou da nossa tarde, quando a gente era liberado da sala para a hora do recreio. Então, nós vamos falar sobre a liberdade entre, não sei, a ditadura da sala e outro filosofando, meu Deus. E a anarquia do lanche. Então vamos, que o mundo tá acabando. Só quem te fala, sabe que eu não paro, quem não me bora quer mais. Adoro loucura, garota, vem cá, se me vai levar, quem vai na palha, vem de barata, não fique de cara. Doutor na área, se alivia, vai. Só que eu não tá serei um bom rapaz. Antes de começar o programa, eu quero falar que recreio é um nome muito feio. Muito feio. Eu não gosto. Tem palavras que eu acho que deveriam ser abolidas da língua portuguesa. A primeira é parir, que é um termo. É verdade. Recreio é caído. Eu acho negrito também caído. Olha negrito que é engraçado e caído, né? Sabe qual a palavra que mais me irrita no português é merenda, velho? Que porra feia. Então você tinha duas opções, né? Ou você chamava de recreio ou você chamava de hora da merenda. Eu falava intervalo, que é o termo intervalo, português. Isso, intervalo, né? Quer saber quando te olhei na piscina se apoiando com as mãos na borda? na verdade, a princípio, a gente não vive a hora do recreio, né, cara? A gente vive na sala uma pausa, né? Na verdade, no começo, a gente vive o recreio sempre, né? Que é na creche. Ah, é verdade. A gente tem... Você já brincou muito de massinha, assim, cara? Eu ficava... Minha infância, sei lá, dos 4 aos meus 6 anos, foi brincando de massinha, cara. O problema da massinha é que ela acumula cabelo. É o mesmo problema da moeba. Do chão também. A criança fica rolando no chão, aquilo faz um... Porra. Eu não tenho lembranças muito boas dessa época da creche, porque eu uso óculos, e nessa época eu ainda não usava óculos. Então eu era meio retardado, porque eu não enxergava, eu não fazia nada direito, eu tropeçava, me debatia, e eu sempre fui meio alto. Então, crianças altas sentam lá atrás. Então eu tinha que copiar as coisas do quadro e eu não enxergava, então eu levava a bronca da professora, era horrível, cara. Caralho, você tá querendo dizer que sua vida é dividida em duas fases, um momento sem óculos e um momento com óculos? Uhum. Sim, sim. Caralho. Passou a ser mais feliz quando ganhou os óculos? Felicidade nunca fez parte da minha vida, cara. Caralho, desabafo. Pelo menos... Programa triste. Ai, cara, sim, mas tinha dois momentos realmente que eram o intervalo de fato no maternal Jardim 1 e Jardim 2, né? Que era a hora que você ia lanchar, que era normal, né? Que era, na verdade, uma grande bagunça. Você tomava o seu iogurtezinho que você levava na lancheira. E quando você ia pro parque de areia, né, cara? Que eu nunca entendi o motivo pelo qual botavam areia no parque. É, fazer as crianças ganharem verminose. Porque o gato cagava. Pombos. Não, eu acho que é pra criança ganhar anticorpos. Né? Tomava aquele iogurte, ia com a boca com aquele bigodinho e jogava o menino na areia. E aí ficava aquele bigode de areia, né, cara? É. O pessoal ficava suado. Eu me lembro nitidamente daquele pessoal que tem cabelo de cuia, sabe? Quando é moleque, assim. Muito me surpreende as crianças não terem morrido de silicose respirando aquela porra, aquela. Caralho, silicose? Eu não sei nem o que é isso, cara. Ela tem que assistir mais House, hein? Eu acho que é alguma coisa envolvendo silicone, né, não? É silicose ou filicose? Silicose, cara. Silicose. É inflamação na cile. Silicone. É acúmulo de silício no pulmão. Aí. Ah, caralho. Criança respirava areia, né? Acho que devia mudar o nome pra silicioses. Silicio-sicose. Ou também. Silício no pulmão, que é um nome muito mais maneiro. E simples. Silicose tá mais simples por enquanto. É. Caraca, e era muito, muito bacana aquele momento ali, cara. Eu, sei lá, ficava tentando fazer castelo de areia e tal, mas a areia era muito fina. E... Não era porque eu já me mijei. E você se mijou. Se lembrar disso, eu me mijei, Gabriel. E não foi na areia, Gabriel, foi no meio da sala. Mas você tinha quantos anos? Caralho, né? Caralho, eu tô... Não sei, velho, acho que foi maternal, hein? Caraca, você... Só me lembro da cena de eu liberando as cataratas do Iguaçu, assim, no meio da sala. Mas nessa idade é perdoável, até bonitinho, cara. Né? Bonitinho. Não, cara. Bonitinho nunca. Não, nunca é bonitinho, cara. Porque Magal é um cara feio. Qualquer pessoa feia assim mijando é bizarro. Não, cara, até a mina mais bonita do mundo mijando é a coisa mais feia que tem, cara. Não. Fala isso com um japonês, não, cara, que não é. Cara. É excremento, cara. Tá louco. Mas você perdoa, sabe? Vocês estão bonitos. O Jota gosta. Não, cara, não gosto. É que tem. Você falou que é ruim, mas não. Você tem que imaginar ela cagando. Aí sim é ruim. Aí a gente começa a pensar, cara. Né, cara? Cara, a minha escola dessa época, eu não tenho muitas recordações, né, cara? Porque faz muito tempo. Mas não tinha areia, parque de areia, não. Ih, é, tô. Mas não tinha parque de areia, não, cara. Tinha um escorregador, um... Como é que chama aquela roda, sabe? Aquela roda é muito maneira. Aquela roda era aquela que você põe a mão e começa a girar. Não, é, uma que você senta. É, criança bem que vai dando impulso. Isso. Aí sempre tem aquele menino retardado da creche que você fala, vem, entra, quando já tá muito acelerado. Aí a criança chega, se machuca, chega a professora. Peraí. É um tamborzão que você corre? Não. É uma roda que você... Você senta e gira no meio, tem um dispositivo pra você girar a roda, tá ligado? Pra ela andar mais rápido. Assim, é uma roda que não é bem uma roda. É um hexágono. Ah, não. Eu achei que era aquele que você sentava, aí tinha aqueles dois ferros que você segurava, e com a força das pernas, como era vazado. Ah, tá. Como era vazado no meio, tu empurrava. Aí você vai. Ou tinha alguém que ficava de fora rodando. A professora. Ó, essa parada na hora que você chegava no, na escolinha, você já olhava, você desafiava isso. Mas fala assim. hoje eu vou conseguir. Porque sempre tinha alguma coisa relacionada àquela roda na hora do lanche. Cara. Tinha, como o Bod falou aí, a galera rodando, depois vem o outro pra sentar, tinha os negócios de ficar um empurrando o outro, era umas brincadeiras violentas, eu lembro, cara. Você caía dali, tio, caralho. Eu era uma bola de carne nessa época, cara, e eu ficava... Não mudou muito. Não, mas eu não era falante, eu era, sei lá, sabe, calado e viajando, assim. Inclusive... Não mudou muito. A professora mandava no diário pra minha mãe, escrito assim, ó: Gabriel está no mundo da lua, mãe. Todos assim, quase todos os dias estava lá. Gabriel está... Essa mania de mandar a criança pro psicólogo é uma merda, né? Ah, não. Eu fui pro psicólogo quando era criança. Eu também fui pro psicólogo, nervoso. Nervoso. Tique nervoso? Eu ficava piscando. Aí eu fui pro psicólogo. Na teoria, foi o psicólogo que resolveu. Eu parei e minha mãe pagou o psicólogo à toa. Mas... Não, cara. Minha mãe cara, eu nem. Tive tanto tique nervoso na minha vida que são incontáveis. O primeiro era fungar, como nunca. Eu nunca parava de fungar. As pessoas me chamavam de funga, funga, rato branco, não sei porquê. A outra era deslocar o pescoço assim pro lado, saca? Esticar a mão, era uma cena, cara, muito triste. E a terceira eu não lembro, mas eu lembro que era algo muito escroto, acho que era soprar com o nariz, assim. Caraca, é um cara que tem algo reprimido, né, cara? Tem muitos monstros. Isso guardados. Daí, durante o maternal, você se mijou nas calças e desenvolveu todas as paradas? Cara? Não sei, cara, assim, não foi durante. Foi o quê? Faz uns 6 meses atrás eu parei com isso? Mentira. Cara, vem cá, vocês lembram o que vocês levavam na lancheira nessa época aí? Mirabel. Mirabel, não. Era Mirabel. Eu levava passatempo. Eu levava um Nescau. Naquele... Rico, olha aí, isso daí... Não, mas isso daí já entrega a idade de cada um, né? Não era Piraquê, era Mirabel, era essas paradas aí, cara. Não, eu levava passatempo com o Todinho porque eu era filho único na época. Não, eu levava Nescau. Não, e eu levava o Nescau, Gabriel, naquela garrafinha térmica, sabe? Sei, só que como eu era retardado, eu abria... E sou até hoje. Eu abria a garrafinha e aí quando eu ia colocar no copo... Caía na sua camisa. Escorria, eu já contei isso, né? É porque me marcou muito. É porque também acontece comigo, cara. E aí quando... E toda... Você não tá entendendo. Toda vez. Eu ia virar, a porra caía. Ninguém sentava comigo, ficava magal no canto sozinho, tomando Nescau do chão. Você caía. Nossa, caraca. Era muito... Nossa, achei que ele caía, você deixava lá, né? Magal, tinha quantos anos? Ah, cara, quantos anos a gente tem na alfabetização? 5, 6. Porque teve um amigo nosso que tomava açaí com 15 anos, que sabe lá Deus por que se cagava todo, cara. O uniforme que era bege ficava preto, assim, ficava um rastro de açaí. Caraca! Alguém apanhava aí durante essa época? Já? Não. Você não, apanhava não, dos pais ou dos amiguinhos do colégio? Não, amiguinho, né? Não, aí não, pô. Não, aí não. Ah, aí eu já... Os pais, não, calma aí. Mas no colégio, não. Com certeza. Não, com certeza vocês brigaram na escola, na escolinha, cara. É que a gente não lembra. Mas teve um caso do... A filhinha da moça que trabalha do meu lado, né? Filhinho, desculpa. Tem, sei lá, 3, 4 anos, alguma coisa assim. E ela chegou contando esses dias lá. Pô, o Matheus tava na escolinha e veio um amiguinho dele lá e falou... Chamou ele de cara de cocô. Aí ele veio me contar. Aí eu falei assim, Matheus... Quando ele falar isso pra você, você chama a tia e fala pra ele que não pode. Aí no dia seguinte, eu fui pra escolinha e voltou, eu falei assim, mamãe, ele me chamou de novo de cara de cocô. Aí eu falei assim, e você chamou a tia? Ele falou assim, não. E o que você falou pra ele? Eu falei que ele é um cara de xixi. Esses eram xingamentos, né, cara? Eu fiz o antes de começar o programa errado, eu devia ter dito que eu testo criança, velho. Puta, é a parada que eu mais odeio no mundo. Olha o nível da criança. Cara de cocô, cara de... Sério. Isso, não, teste, cara. Não, detesto, cara. Fizeram de mulherzinha quando era criança? Meu Deus. Aí já é o colégio prisão, cara. Aí não rola no maternal, não. Ai, sim, bem brava. Eu me lembro de que eu briguei com um cara, velho. Ele enfiou no meu braço um lápis. Um lápis na pau de escrever. Caralho! Tipo, enfiou true? Exato. Enfiou assim, entrou a ponta, né? E aí ele quebrou a ponta dentro do meu braço. E ficou, ai. Caralho! E eu ficava todo dia assim, eu olhava e começou a cicatrizar em volta da ponta. Caralho. Então, Gabriel, você teve um treinamento militar foda, moleque. Você tá preparado pra vida já em todos os níveis. E ficou bem, cara. Tô te falando, cara. Começou na caixa de areia. Cicatrizou por causa dos germes que ele combateu, que o corpo dele combateu na caixa de areia. Ah, sim, é claro. então. Mas você falou uma parada bem, bem certa aí, gente. A maior causa de alergia hoje em dia é as crianças criadas em condomínio a leite com pera e ovo maltino. Não que é? Não conhece a vida. Não é? Eu não tenho alergia. Pelo de cachorro, como é que pode, cara? Não pode ter. Eu tenho orgulho de dizer que eu não tenho alergia a nada. Porque eu vivi a vida na infância. É, mas se você tivesse se largasse no negócio de cachorro, tá morto agora, né? Por isso você tá curado, porra. Cara, se tu é alérgico mortal a camarão, come uma vez, tem que abrir tua garganta. Come duas, vai ser internado. Na terceira, tu já tá bem, cara. Sabe? Não, na terceira eu tô um idiota, né? Se eu como a primeira, passo mal pra cacete, eu não como mais, cara. Lógico. Ah, é isso que a alergia quer, que você seja fraco e desista, cara. Tem que encarar teus medos. Tá louco, você acha que, cara, o Rock deixaria de comer? É, o Rock não comer. Por causa de um edema de glote? Claro que não. Cara, nessa época tem um outro objeto desafiador que era o escorregador, né? Na hora do intervalo. Cara. Ah, cara, eu sempre achei um brinquedo idiota. Não, mas ele é um brinquedo idiota. Mas quando você arruma outra utilidade pra ele, outras formas de utilizá-lo, fica mais maneiro. Descer em pé. Descer em pé era o desafio master. Caraca, mano. Aí, descer em pé, eu não fiz isso não, cara, porque é só para os fortes, viu? Cara, porra, faz. Pô, você tem que treinar, cara. Quem não desceu de pé o escorregador não viveu a vida direito, cara. A galera jogava areia no escorregador pra ele ficar mais escorregadio. E aí a galera ia descer de pé, cara. Cara, quem desceu de pé caiu hoje na vida é um transão, cara. Eu não sou um transão. Não, cara, desci de pé e eu tô mal aí, velho. Foi difícil. Acho que também eu tinha uma estabilidade maior, né, cara? Meu peso concedia isso aí. Entendi. Então, é verdade. E subir ao contrário também, né? Que tem uma escadinha atrás, mas você subia pela frente. Isso daí era maneiro. É claro. Você jogava areia ali, aí o nego caía de joelho. Cara, isso aí eu nunca conseguia, cara. Porque eu já era gordo naquela época, né? Então quando chegava no final, acabava a resistência, eu ia deslizando de barriga. Pô. Eu não, sabe o que eu ia deslizando igual uma marmota, sabe? Igual um saco de batata. Você sabe o que eu fazia? Eu não tentava subir me apoiando com o pé. Eu me segurava na lateral do escorregador e ia, tipo, escalando, sabe? Então não tinha como eu cair. Dava, gordo. Quando chegava um certo momento, quando eu chegava ainda no ápice, que a gravidade, né, trabalhava mais forte, cara, não dava. Eu escorregava e ia igual uma marmota. Aí tentava de novo. Uma vez eu consegui. Uma vez só. Nunca mais. E ninguém tava ali pra ver, né, cara? Ninguém tava ali pra ver, claro. Claro. Mas tá injustiçado. Poxa. Leve fé, cara, que tinha essas lendas dos intervalos, né, cara? Você citou essa bala de sangue, aí tinha a Xuxa do demônio, tinha o Yu-Gi-Oh! Do demônio. Yu-Gi-Oh! Que, aliás, foi uma grande fase da minha vida. Comprei figurinha de Yu-Gi-Oh! Que tal? Mini card. Yu-Gi-Oh! 3 em card game, porra. Não. Você comprava daquela cena clássica do Gilberto Barros ao vivo rasgando as cartinhas. Que mano. Clássica não, foi um alerta à família brasileira. Gilberto Barros prestou grande serviço à população, cara. Se essa criatura morre, ela vai para o cemitério! Aqui, gente, aí ele mostrava a carta, a câmera dava um close escrito cemitério. Aí entrava a música sinistra. Eu lembro que depois que quando ele as crianças não jogam com demônios, e tinha demônio Mega Cyber, é o nome da carta lá. Aí depois disso que ele rasgou as cartas, né? Aí as crianças tudo no intervalo não tinha mais carta do Yu-Gi-Oh! Parou, entendeu? Aí, como Yu-Gi-Oh! Aquela coisa do demônio, o Gilberto Barros rasgando carta, aí se criaram clubes da luta de Yu-Gi-Oh! Entendeu? É, cara, virou pra lá. É algo escondido, assim, em salas assim, de almoxarifado, ou escondido ali no recreio, né? Aí, a primeira regra. Do Yu-Gi-Oh! É você não fala, é hora do duelo. E era assim, e Magal, tipo assim, era parado mesmo, tipo, igual tráfico, sabe? Tu tinha que conhecer um cara que conhecia um outro cara que sabia onde as partidas iam ser feitas, né? Uhum. Eles marcavam. E tinha tia do corredor, cara. Tinha tia do corredor que pegava a carta e rasgava, cara. Caralho! Foi, cara. Aconteceu várias vezes isso. Assim, nunca pegaram a minha, graças a Deus. Tinha um cara mais canalha que roubava, que pegava as cartas só pro filho dele que estudava na minha escola. Aí dava tudo pro filho dele. Caralho. Mas eu falei de figurinha, porque aqui você tinha um álbum de figurinha escroto e você comprava figurinha e ganhava uma carta. Falando nesse negócio de carta, cara, tinha um super trunfo, né? Ah, mas é muito chato. É muito burguês isso. Ah, cara, como assim? Eu jogava eu acho que eu jogava super trunfo errado, cara, porque se for como eu jogava, é um jogo muito idiota. Não, ele é um idiota. É idiota mesmo. Tem alterações que tornam ele um pouco mais interessante, mas o tradicional é idiota mesmo. Tanto que quando a escola começou essa mod super trunfo, né? Aí os burgueses tudo já tinham primeiro, né? Super trunfo, com case, né? Pra proteger as cartinhas, né? Acabou que o troço era tão chato que acabou virando bafo. Bafo de trunfo. Meu Deus, bafo. Bafo de trunfo? É, pô, junto isso daí, eu vou fazer bafo dessa merda. É, minha mãe me deu essa merda de presente. Tua mãe te deu essa merda de presente, eu vou fazer uma coisa de útil com essa bosta. Vamos jogar. Olha só, o intervalo, o recreio, ele só é de verdade no ensino fundamental. Porque enquanto as crianças jogavam, sei lá, super trunfo no primário, eu jogava pôquer no ensino fundamental. Olha só! Você é um cara muito maneiro, cara. Caralho, aos 18 anos você tá fazendo o quê? Tirando cocaína, né? A vida não vai ter mais emoção, cara. Você antecipou, né, cara? Você não gostava tanto de criança que você desistiu de ser uma, né, cara? E eu perdi tanta coisa nesse pouco. Perdi casa, perdi mulher. Cabaço. Olha aí. Na oitava série eu já comecei a jogar sueca. Só que a regra da escola era proibido. Eles falavam que tinha uma resolução do MEC que era proibido carteado em instituições de ensino, porque induzia as crianças a ser viciadas em jogos de azar. Meu Deus. Aí não podia. Aí então por isso, com essa justificativa que pegavam a carta do Yu-Gi-Oh, né? Não, o carteado é baralho. Não, Yu-Gi-Oh foi Gilberto Barros mesmo. Não, sei, mas pegavam. Veio o coordenador na minha sala dizer que não podia levar mais carta de Yu-Gi-Oh pro colégio, cara. O demônio essa merda, cara, japonês. Não, foi pelo mesmo motivo que na terceira série proibiram os Tamagotchi, porque te dava a atenção das crianças. Pô, essa é a minha maior frustração, eu nunca tive. Caraca, eu tive Tamagotchi. Eu tinha um, mas era fake, porque eu era pobre. Não, eu tinha o Tamagotchi, e sabe aquele negocinho que você tira pra ligar o Tamagotchi? Uhum. Eu não perdi ele, ou seja, eu podia resetar o Tamagotchi quantas vezes eu quisesse. A outra frustração é não ter assistido Digimon Adventure na Globo. E meu Tamagotchi morreu. Eu consegui. Cara, matar, mas o Tamagotchi é resetado sempre que você quiser. Ele tem um botão preto atrás, você enfiar um lápis ali e apertar o botãozinho preto. Não, eu não sei, o pessoal perdi o Tamagotchi. Eu nunca encontrei ninguém que tinha um Tamagotchi de um ano. Porque criança não sabe cuidar de nada, né? O bicho morria. Sempre virava um monstrinho e morria depois. Não, o meu morreu porque minha mãe proibiu, né, de eu usar, né? Porque tava tirando nota baixa na escola. Que eu lembro que na terceira série aquilo foi uma febre, cara, horrível. As crianças não estudavam, só ficavam mexendo no Tamagotchi. Eu passava, às vezes, o dia inteiro mexendo naquela merda. Então ela me proibiu, ela botou de castigo, tomou meu Tamagotchi, escondeu. Só que ela deixou eu tirar a fita, desligar, aí ele morreu. Só ficou ouvindo a agonia dele, né? E tinha uma lenda na época, que se o Tamagotchi morresse, ele podia jogar fora que não tinha mais jeito. É, mas... As crianças tinham o maior medo, né? Acho que tinham o maior medo do Tamagotchi morrer, porque se morrer, podia jogar fora que acabou, entendeu? Eu entendi assim, sempre foi assim aqui. Pelo menos o pessoal que morreu. Não, mas aí quando o meu morreu, cara, eu chorei muito. Eu gritei muito com a minha mãe. Você é uma assassina, você matou o meu Tamagotchi. Eu já não tenho amigos. Pô, você não matou o único que eu tinha. Caralho. Eu já não tenho amigos. Não, na época eu já era muito dramático. Eu já tinha uma noção assim de ataque psicológico da mãe, né? Aí eu já falei isso. Aí quando eu vi lá, eu botei a fita de novo e resetou. O bicho viveu de novo. Eu fiquei com aquela cara de tacho olhando pra ela. Ficou com a cara do TK quando o Angelmon reviveu, né? Olha aí, ele pode reviver. Porque você não sabe, mas o Digimon, ele é o Tamagotchi Evolution, cara. Isso é real mesmo, ele foi baseado. É o Tamagotchi, se botasse um Tamagotchi pra brigar, era o Digimon. Eu tinha um amigo que ele entregava o Tamagotchi dele à mãe. A mãe ficava cuidando do trabalho, cara. Caraca. Caralho. Isso é muito errado. A mãe largava de lado aquela porra, não é possível. Não. Quando apitava, depois que eu descobri que ele se morresse, poderia resetar. Eu também larguei de lado. Uhum. Outra coisa que também naquela época o moda era. Vocês lembram do Bip? Uhum. Beijo. Lembro. Beijo. Eu achava o máximo. Beijo. Isso, cara. Aí eu achava um. Beijo, o Gabriel. É tipo assim, é o. Era o SMS. Era o fone de hoje, cara. Não, era o SMS, né? Before it was a cool. É assim, você tinha o Beijo, né? Com o aparelhinho, né? Uhum. Aí a pessoa quisesse mandar uma mensagem pra você, ela ligava um telefone pra uma central e falava assim: ó, é o usuário tal. Né, ou dava lá o número do pager, né? O número tal, né? Ou o usuário fulano de tal. Eu quero, ó, me encontre às 13 horas no supermercado. frente ao supermercado. Aí o cara recebia um... Aí o pager dele apitava. Pi, pi, pi. Aí ele apertava lá. Aí tá lá. Aí vinha a mensagem, assim, o pager. Era um bagulho preto, né? Onde só tinha uma tela ali, como se fosse uma calculadora, e aparecia a mensagem escrita, ó. Me encontre no supermercado às 3 horas da tarde. Assinado fulano de tal. Caraca. Isso daí deveria dar muito problema, cara. Ia ter vários assassinos em série que iam usar isso, cara. Isso, cara, era tipo um status social gigantesco naquela época. As crianças tudo ficavam loucas, né, pra ter. Aí inventaram o quê? O relógio em forma de pager. Nossa. Nossa, cara. Todas, eu pensei no Ben 10 agora. Todas as crianças... Era um pager, assim, igualzinho, mesmo pager, só que era relógio. Caraca, cara. Tebre, mano. Olha, eu vou te falar, eu quero me ater a uma coisa que eu era bom, que eu não era bom em pager. Você nunca foi um bom pager, né? Nunca fui, nunca gostei de mandar SMS. Mas eu nunca fui bom em futebol, mas eu sempre fui o mestre do Pebolim, rapaz. Ah, inclusive eu conheci o Magal enquanto a gente tava jogando. É verdade. Você era o mestre do Pebolim ou do Totó, que tem uma diferença. Não, então, a gente... Não, diferença. Nossa. Diferença é o nome, cara. Não. São jogos completamente diferentes, calma aí. Ah, meu Deus. Me explica. É porque Totó, o meu era Pebolim Street, aí não tinha essa diferenciação, tá bom? Totó aqui do Rio é 343. Totó, Paulo. Lista é 442. Não, aqui é 3. Olha aí, é a formação, então. É, exatamente. Não essa diferença, não, cara. Correto, cara. O que o pessoal fazia era empurrar a bola contra o canto e fazer aquela parada voar. Não, então, isso aí era a minha técnica secreta, porque eu sabia dois jeitos. Você sabe isso, né? Você põe a bola no cantinho e aí você puxa de vez a parada, bate com a lateral do seu jogador, se choca com a parede do Totó e a bola sai parecendo um tiro de canhão em direção ao... Ah, também, isso aí era proibido quando a gente jogava Totó aqui no Rio. Era proibida essa técnica, porque o nego já ficava ligado. Normalmente acertava o olho. Uma vez, bateu em minha testa. Mas tudo... Você tava o saco também, cara, dependendo da situação. Caralho! Poxa! Mas eu sabia fazer de dois jeitos, cara. Eu sabia fazer pra ela ficar rasteira, ou então pra ela voar. Ela fazia... Caraca, o ar. Caraca, era bom mesmo. Cara. Eu era ninja nessa merda, porra. Ele só sabia fazer isso, dar aquela porrada assim de lado, né? Pra bola sair cuspida assim, bater no cantinho do gol. Porra, e era gol. Fazia drible, finta, gol de goleiro, fazia tudo, cara. Olha aí, eu só fazia dar o rodão, sabe? Eu só fazia dar o rodão, aí depois falaram assim, não pode mais, não pode mais dar o rodão. Chamava de roletar. Roletar. Gol de goleiro valia 2 aí também? Valia. E essa parada de bater valia 3. E faziam, vocês faziam aquela técnica do pano, você botava o pano assim embaixo do gol pra bola, entendeu, não descer e tu não perder a ficha? Ah, não tinha ficha, cara. Não tinha ficha não, cara. Parada era... Não, era tipo do condomínio ou da escola, tá ligado? Não era Não, na minha escola não tinha, cara. Eu geralmente jogava na escola, era depois da aula, ou um intervalo de uma aula e outra, a gente saía e jogava no bar, cara. Então, no intervalo que eu joguei, no intervalo do colégio que eu estudei com o Gabriel, era isso e ping-pong. Ping-pong é um esporte muito complexo. Parabéns pra quem sabe jogar, né? Ah, eu fui aprender a jogar ping-pong com meu irmão há pouco tempo, cara. Eu sempre fui cagão no ping-pong. Eu sempre batia, né? Quando eu não queria, eu batia a bola, resvalava no canto, assim, na mesa do outro cara e ia pra fora. Eu ganhei um campeonato assim. Aí eu falei, cara, eu sou sinistro. Essa técnicazinha do cantinho, cara, eu dominei, cara. Eu sou o Pelé dessa parada. Aí quando eu fui tentar fazer, nunca dava certo. A gente tem que valorizar o Goiama, cara, porque ping-pong é uma arte. Aí quando eu fui defender meu título, eu saí na primeira rodada, perdi o primeiro do cara, entendeu? Foi uma tristeza. Foi tipo jogo, né? Ganhou um cinturão, aí vem um John que... É. Fui embora, não queria mais voltar. Eu nunca quis presenciar o fim. Cara, da primeira à quarta série é a era do Tazo, né, cara? A era do Tazo e daquele negocinho da Coca-Cola, como é o nome? Não foi. Foi não, hein? PJ, é bom lembrar que você é uma outra época. Então o Tazo pra você era terceiro ano. Caralho, não é assim também não, porra. Calma aí. Ai. O que, cara? O que você viveu aí durante essa época? Era mais figurinha, hein? Ah, não peguei. Eu lembro que na época que saiu o Tazo, porra, não, foi mais pra frente. Eu já tava, sei lá, sexta série, sétima série. Vinha no Salgadinho essa merda, né? Eu tava na primeira, cara. E aí o pessoal loucamente jogando Tazo. Era daquele... da Tiny Toons, né, cara? E era começou com o da Tiny Toons. Eu, como sou um pouquinho mais velho, né? O Tazo era moda na terceira série. Nossa. Né? O pessoal tinha aquele atirador de Tazo. Nossa. Ah, essas palhaçadas começaram a vir depois, né? Aí acabaram com o Tazo raiz, né? Com o Tazo. O primeiro Tazo mesmo foi dos Looney Tunes, Pernalonga, Patolino. O segundo foi dos Animaniacs, que em teoria voava. Eles vinham com uns buraquinhos na lateral, assim, pra você fazer um plic. Aí eles saiam voando, nunca dava certo. Dava certo. Eu lembro. Dava certo, e outra, bater aquilo no olho de alguém, cara, era muito maneiro. O cara ficava cego o dia inteiro naquele olho. A terceira geração foi o Tiny Toons, que ele mudava a figura, você ficava, uma figura, outra figura, tchutchu. É. E a quarta foi do Máscara, que aí veio a maior perversão da história do Tazo, que era o Pega-Tazo, a mãozinha geleca nojenta. Lembra? Também tinha um também que era um Tazo mais grosso, que era pra você, era o tipo, o virador, tá ligado? Pra Tazo, você... Super Tazo, Master Tazo. Que aí você bate pra poder virar o Tazo. Era tipo bafo de Tazo, só que você não bate com a mão, você tem que bater com um Tazo em cima do outro pra fazer o de baixo virar, sacou? É, e tinha também um potão, né, que guardava os Tazos, que era tipo um de MMM. Olha só, olha aí, MMs, né, lembra? Esse negócio de bafo é um problema, porque nunca dava certo, né? O cara sempre lambia o dedo, tacava o dedão lá, ficava 2 segundos segurando e virava de vez pra porra. Não, aí cabia você aceitar ou não a roubalheira dessa, né, cara? Aí quando o cara esconde um chiclete na mão pra virar, aí você não consegue ver. Não, a figurinha grudava na mão. Não. Falou, bro? Eu morava numa cidade do interior, então pra mim, bafo era jogado só com uma mão. Quando eu cheguei aqui no Rio, a galera jogava com as duas mãos, fazendo tipo uma concha gigante. Eu jogava. É verdade. Não, figurinhas do bafo já eram aquelas desgastadas, fodidas, tá ligado? Meio descolada. Você não consegue nem mais saber qual é o número da figurinha mais, tá ligado? Tinha Pokémon, era FIFA, era basquete, era tudo. Mas aí que tá. Aí que tá. Quando tu colocava uma figurinha mais nova, tu já mandava o cara colocar duas ou três daquela velha dele. Sim, exatamente. Bafo é uma ciência, né, cara? Você atacava as duas mãos pra fazer um vácuo ali e puxava. Não, tem um vácuo e um movimento também tipo de serpente, que faz um S assim, tá ligado? Pro negócio virar pra trás. Cara, eu era o mestre do bafo, cara. Chega um nível que você, o maluco, chegou 50 figurinhas, foram 100 figurinhas, cara. Praticamente o paro ímpar é que decidiu quem ia levar tudo, tá ligado? Porque virar 100 figurinhas ali era, olha, era só encostar o negócio, mas... Tinha uma técnica também. Era um peteleco no monte, né? Pum! Tinha umas mandingas que a galera fazia antes de bater bafo, não tinha? Tinha, você passa a mão assim, volta, ó, aquele bafinho assim... Fazia na mão, sabe? Caraca, cara, pior que tinha o pessoal quando jogava aqui na rua fazia isso, cara. Ela soprava na mão antes, aí pá, batia. Que era bafo, né? Aí dava um bafo. Ah, rapaz, olha aí. Mas eu conheci uma técnica mais eficaz de você conseguir várias figurinhas assim, em uma mãozada só, que era o famoso rapa. Essa aí é. Você saía correndo. Você chamava a polícia pra prender. Você começava a cantar. Se meu joelho não. Esperava os caras montar o bolinho, né? Quando eles montavam o bolinho, você passava a mão nas figurinhas ou no estado, né? Gritava, é o rato, saía correndo, o máximo que você puder. Ou então você pega, tipo, 5 figurinhas, joga em cima da galera e fala, avanço! Aí o nego vai confundir as figurinhas que você jogou com eles. Escrila, cara! Ai, essa técnica aí é mais elaborada, não tinha não, cara. Não, tem todo mundo. Caralho, G2, isso é roubo, cara, você não pode fazer isso. Mas quando você tem que existe. Eu geralmente faziam na minha vez, né? Então por isso que eu sei da técnica. Ah, sei. Bom. É justo. Realmente, eu era o furtado, né? Eu sempre fui gordo, cara. Então, imagina, eu faço um rapa e corro, tipo, 30 metros, tô cansado. Eu levo a cacete até umas horas. Ia começar a correr e dar 50 metros. Agora vem cá, agora você tá cansado, vai tomar uma surra. Perdi o que eu roubei, me roubava o que eu tinha e ainda tomava uma surra. Ó, só por isso, então... Agora... Vem cá, é forçar muito ou vocês jogaram bolinha de gude também? Ah, bom. Ai, joguei bem a onda da bolinha de gude. Durou pouco tempo, mas teve essa onda. A bolinha de gude é... Parabéns, cara. Quem consegue... Quem conseguia apertar a bolinha de gude pra ela sair que nem um tiro, hoje é um atirador de elite. Porque... Não, mas aí não tinha direção. Como assim? Tinha força, mas não tinha direção. Qual era a técnica, então, Jota? Não, quando a pessoa fazia desse jeito que você tá falando, que era apertar a bolinha, ela saía pra um lado que você não não podia ali selecionar, você tá entendendo? Era sem direção. Não, Jota. Meu pai fazia isso. Exatamente. Direção, pô. Meu pai é tipo um sniper de bolinha de gude, cara. Olha aí. Quase todo mundo que deve ser fazia sniper da bolinha de gude. Cara, sério, ele mirava assim, ainda dava uma quebrada assim no pulso, sabe? O maluco, ele dava aquela quebrada, já sei, meu. Acertou. Pum! Ah, não tinha bola, podia estar lá longe, cara. Lá não sei aonde. Ele mirava, quando ele girava o pulso, que ele apertava, maluco, saía. Aquela velocidade e aonde ele mirava. Pá! Caralho, essa parada de girar é tipo tiro mesmo, né? Porque quando você dá um tiro na bala, ela gira em espiral, assim. Então seu pai é tirador, cara. Seu pai tá matando gente aí no Rio, você não sabe. Não sei, né? Com bolinha de gude ainda. Não, apesar de que já usamos essa desculpa pra afastar a namorada da minha irmã, né? Quando ela começou a namorar, né? Olha aí, você sentou e contou a história da bolinha de gude? Não. Falaram pro... soltaram uma fofoca. Meu pai jogava bolinha de gude. Não quero mais namorar a sua irmã. O cara devia imaginar aquela bolinha de gude de ferro, lembra? Caralho, lendária. Pilha, caralho. Tinha um cara que trabalhava lá, que ele rebocava carros, aí ele era mecânico e ele arranjava as bilhas pra gente lá no prédio. É, e essa bilha era foda que você, quando tava com muita raiva, você quebrava a bolinha inimiga, cara. Caraca, isso. Pô, tinha uma que era dente de leite também, que era toda branca, cara. Ih, porra. É verdade. Aí eu tenho uma pergunta. Pra onde foi parar essas merdas? Porque hoje eu não vejo mais. Eu tenho bolinha de gude aqui em casa ainda. Magal, agora que tu falou, realmente eu pensei, cara, nunca mais vi ninguém brincando de bola de gude aqui, cara. Mas isso é porque a gente saiu da escola. Não tem, cara. Enfim, que na rua. Falta agora... Febres, assim, né? Tipo, essa daí que vocês falaram da bola de gude, tinha um peão, cara. Ioiô. A febre do cadarço. Ai, vocês pegaram a febre do cadarço? Cadarço? É? Mesmo um cadarço colorido. Mas não era todo tempo brincar de focar. Todo mundo na escola ia. Todo mundo na escola ia. Era o pré-restart. Pré-restart. Isso foi agora não, por causa do restart, cara? Não. A moto vai bem, então. Vai bem, mas... Esse cadastro colorido não lembro não, cara. Eu lembro que tinha a moda da corrente no do lado, que você botava aqui, né, uma corrente aqui do lado da calça jeans, né, que era meio metaleiro, meio... É criança colocando isso? Não, as crianças começam, assim, na época eu já era adolescente, mas era tinha só pessoa de crianças, cara. Teve recentemente, depois, foi aquela pulseira do sexo, aquela porra perdeu no Fantástico. Ih, foi. Aí já no meu tempo não tinha isso, não. Não, já é 2010, 2011, cara. Isso foi pouco tempo, cara. Mas isso aí não recreia. Recreio das crianças perturbadas que queriam divulgar todas as pessoas sexuais e interesse, entende? Criança com 12 anos já divulgando. Brincadeira, caramba, rapaz. Deu briga e tudo. Brincadeira gostosa, pô. Deu briga e tudo. Você não chupou meu pinto, cara. Deu briga? Deu estupro, morte. Foi isso, cara. Porra, muito maneiro, né, cara? A juventude tá de parabéns. E vem cá, cara. E a Beyblade? Alguém que pegou ou só eu e o Magal? Não, mas, pô, eu fui no shopping, cara. Eu fui no shopping na Re-Rap e tava rolando um campeonato de Beyblade com narrador e tudo, cara. Muito maneiro. As crianças todas felizes. Eu sou um jogador bolado de Beyblade. Yeah! Aí lançava... Caralho, aí girava... 10 segundos caindo, então. É, não, é que ela tinha aquele baúzinho, tá ligado, de plásticos, tipo arena. Muito maneiro, achei maneiro a organização do negócio, cara. Que emprego maldito, hein? Narrador de campeonato. Não, era um funcionário da Re-Rap, tá ligado, que tava ali quebrando um galho, mas, porra, achei muito maneiro você levar pra realidade um negócio que a criança tem como ídolo, tá ligado, do desenho, tá ligado? Sim. Agora eu te pergunto. Um ídolo, um dragão está de um peão, cara, não uma merda de... Vira 10 segundos e cai. Não, é porque o Magali se decepcionou, ele achou que ia sair um dragão. Quando eu descobri que existia Beyblade, cara, foi um choque. Eu falei, o quê? Existe de verdade? De verdade! De verdade? Ah, cara, eu adorava Beyblade, fazia campeonatos no colégio. Eu ia ser o melhor no colégio, era meu sonho. Não peguei a época. Então vocês pegaram esse negócio, eu tô falando. A gente fazia Beyblade Extreme no intervalo, que era subia na escada e tentava atacar a Beyblade lá de cima na Beyblade do cara lá embaixo. Tava a cabeça de alguém com uma arena, muito maneiro. Eu já consegui fazer isso e eu parti a Beyblade do cara no meio, cara. Foi a parada mais foda que eu já fiz na minha vida. Mas realmente brincava de Beyblade, cara. Que perturbado, muito estranho isso. É uma diferença de tempo e de época muito grande. Meu pai ficou decepcionado, porque eu nunca gostei de pipa nem de bolinha de gude, tá ligado? Uhum. Agora, vocês na Beyblade já, cara. Meu filho vai fazer o quê? Não consigo imaginar. Caraca, jogar a vida inteira, GTA. Meu pai tentou me ensinar a jogar futebol de botão, cara. Eu sempre achei aquilo idiota, com esse inglês. É muito chato. Porra, eu joguei futebol de botão, cara. Isso é um saco. É um saco, é nada, cara. É nada. Não, cara, fez jogadas, aí fazia todo um cálculo. Peraí que eu vou mirar no gol ali. Aí o cara virava, aí vinha, aí tacava, a porra varava pra fora do... Que porra chata, velho. É, velho, tem que ter muito tempo livre pra ficar jogando botão. Não, não, é que as mesas de futebol de botão que você pegou eram caídas, porque eu jogava, era maneiro, hein? Ah, cara. Não, cara, era chato. Meu pai tinha umas técnicas, que você colocava um botão em cima do outro, aí a bolinha, você colocava ele bem na beiradinha pra bater falta, isso aí. Aí você ia... aí dava meio que uma cobertinha, sabe? Cobertinha, assim? Era foda, cara. Olha só, vamos humilhar a nossa geração, J Plus. Futebol Gulliver, vocês lembram? Gulliver, puta que pariu! Eu joguei. Gabriel, eu pé de par. Eu adorava bater bola com... bater falta com o pé de par. Lembra? Era muito bom. Porra, aquele ali era foda, cara. Porra, tinha um bicudão. O Gulliver era tipo um bonequinho que só tinha uma perna articulável. Era tipo um futebol botão com uma perna articulável. Então você ia, montava o teu timinho nas posições fixas e o boneco que estivesse mais próximo da bola era o que chutava da vez, tá ligado? Então, o futebol Gulliver tá pro peão normal o que a Beyblade é, sabe? É evolução de uma coisa simples. Era só que assim, eu lembro que o Gulliver naquela época era muito caro. Então o máximo que eu consegui foi o tinha Gulliver genérico. Consegui o do Marcelinho Carioca, que era só... Tinha ele? Não, era do Marcelinho Carioca, era o boneco Gulliver. Aí era assim, tinha um tapete que era tipo assim, do meio de campo até o gol. Aí tinha o gol de plástico, né, o goleiro e a barreira. Aí você tirava lá na roleta, né, qual era a área do campo que você ia bater, né, que a área do campo era numerada, né, o 1 era mais próximo e o 9 era mais distante. E tinha quantos que você ia botar na barreira, né? 2, 3, 5 ou sem barreira. Caralho, só tinha metade do campo, é isso mesmo? Você tinha que brincar só de bater falta, porque não só tinha... Era, cobrança de falta, bater falta. Que merda, cara, que infância triste. É porque era mais barato, que era R$20, entendeu? Pô, aí depois tu comprou mais 20 e comprou outra metade, né? Não, cara, é verdade. Eu ainda ganhei esse jogo, foi assim. Na verdade, eu troquei ele na loja porque minha mãe tinha comprado pra mim Road Rash pra computador e não rodou. Então foi uma decepção atrás da outra, entendeu? Mas olha só, voltando rapidinho pra escola e pro intervalo, tinha uma coisa que era a fila do lanche, a fila da cantina. Não tinha a fila da cantina. Essa aí é a época que o pessoal citou lá na abertura, que você deixa de levar lancheiro e passa a levar dinheiro, né, cara? Exato, exatamente. E também quando começa o escambo, né, cara? Começa as trocas. Começa com o Tazo, né? Traz seu Tazo e eu troco por esse Tazo. Aí depois... Você era filho da puta que comeu meu lanche. Oi, ele falou depois, eu não sabia que era seu, toma aí R$2 pra você comprar. Eu comprei chiclete, R$2 chiclete. Outra época. Tem um colega meu que o professor de informática roubou dele o livro oficial da Carmen Sandiego. Roubou? Roubou. Pediu emprestado pra ler, né? Que era aquele livro que tu comprava edição de Bush, né? Da fita do jogo do Carmen Sandiego, né? Aí a edição de colecionador via com um livro, né? Que é aí da... O moleque ia repetir. Aí ele pediu emprestado o livro pra ler, né? Aí ele passou o dinheiro pra sociedade da escola. Ficou com o livro. Hoje esse livro vale, cara, uma nota. Esse livro é caro pra caramba, cara. Eu nessa época, cara, foi a época que eu mais li, cara. Eu lia mais do que hoje. Eu lia muito nessa época, não sei porquê. Eu li o quê? Ah, não sei, livro infantil e não sei o que eu li. Um livro aí. Eu também lia pra caramba, ô gordo. Até a oitava série eu lia muito, cara. Aqueles livros paradidáticos, né, que empurrava pra gente ler, né. Eu lia todos de cabo a rabo. Ninguém lia, mas eu sabia tudo. Chegou o computador, parei com isso. Quinta série, parei. Esse negócio de livro paradidático, o Pluff chegou a publicar um texto, não foi, Pluff? Foi, porque na sexta série, na aula de português lá, o professor pegou as redações todas da série, as 10 melhores, ele compilou, arranjou uma editora aí e publicou, saiu minha redaçãozinha, saiu num livro aí. Que maneiro. Editora Águia da Ilha. Aconteceu a mesma coisa comigo, cara. Por que essa porra de você diz os professores enxergarem crianças prodígio em tudo? Não, cara, mas é um questão de sentido. Não, cara, isso não. Pô. Eu digo que eu fui um alvo disso. Tinha uma professora que me achava o máximo, cara. Mas eu era um idiota. Até hoje. Não, ô Magal, isso aí tem uma explicação, cara. É pra quando você for aqui confidencial do Faustão, a professora for chamada, entendeu? Chamado, cara. O aí fazia aí, mural em minha homenagem. Eu acho até que a professora era meio pedófila, tá? Porque ninguém, ninguém se apega tanto a uma criança, cara. Mural, Magal. Eu queria dar pra você, Magal. Você não... Magal é uma piscina. Caraca. Um mural todo com força do Magal, as outras crianças do colégio não entendiam. Olha, fala isso não, que eu tenho aqui um book de ensaio do Talentos Brilhantes estrelando o Magal, tá? Olha aí. Eu também tenho um book parecido, Magal. Olha só, isso... vai estar no post aí, é só vocês clicarem. Isso, né? Isso vai estar na fogueira, cara. Não vai. Graças a Deus, minha mãe perdeu isso, só tem uma lá que ela moldurou, que até hoje tem lá, meu. Cara, eu tô muito gay na foto, cara. Eu também, cara. Eu tô. Você fez também, cara? Aham, é tipo aquela. Olha aí! O Gabriel fez também! Não, mas o meu é bizarro, porque é tipo do Parmalat, assim, cara. Eu não sei, vocês estão falando de pai. Tava vestido de. De ursinho, de panda ou de chique de bengala? Qual era? Chique de. Sei lá, de cachorro, Dalton. Dalton! Caraca, é Gabriel de Dalton com lápis enfiado no braço, mano. Que maneira essa foto deve ser. Cara, eu fui bater foto de cangaceiro, cara. Cara, eu botei em cima da zebra com o chapéu. Festa, lembra? Toda a celebração que tinha, que você tinha que se vestir de alguma coisa, o Gendô se vestiu de cangaceiro. Eu já me vesti de palhaço. Minha mãe já me vestiu de flor, cara. Isso é uma sacanagem sem par. Como é que é? Ah, era o girassol, tipo aquela. Tinha peça de teatro da colégio, tá ligado? Como ele era o cara mais introspectivo, botaram ele de árvore atrás. Ali assim, no canto, com a mão pra cima. É o girassol com aqueles braços bem bombados, né? Nunca participava disso. Minha mãe, graças a Deus, não deixava eu participar, cara. Mas minha mãe já me vestiu de Ayrton Senna, de palhaço. Deixa eu ver. Ah, a minha mãe odiava isso, cara. Cara, quando eu era criança, minha mãe era muito foda-se. Eu tinha uma fantasiazinha do Batman. Então. Todas as minhas fotos com 3 patrões, eu tô de Batman. Eu de Batman no supermercado, no clube, eu de Batman no ônibus. Tudo fantasiado de Batman em todo lugar, cara. Ah, cara, que porra, God, olha só. Eu tinha também, mas era do Jiraya. Era do Jiraya. Eu lembro que eu tive uma festa de aniversário do Jiraya, aí eu fiquei com essa fantasia pro resto da vida, cara. E eu não tirava, era a segunda pele essa parada. Então eu tinha fotinho em tudo que é lugar, cara. Eu tinha uma roupinha de marinheiro, cara, quando era guri, e também tinha outra roupa de leão, cara. Bizarro. Não, só tinha esse macacão do Ayrton Senna. Era uma réplica exata do da Senna. Muito maneiro o macacão. Olha, você, senhora de idade, mãe, tá ouvindo Afogados, pare. Não perpetue essa cultura, por favor. Não, mas assim, hoje em dia eu acho muito maneiro festa fantasia. Não vou, não tenho costume de ir. Mas eu acho maneiro festa fantasia quando as pessoas realmente vai todo mundo fantasiado, tá ligado? Eu acho legal. Pensa comigo, essas mães de hoje em dia, né? Cara, não faça isso. Quando seu filho crescer, sei o quê, não faça isso. Porque daqui a pouco vai estar vestindo a criança de meme. Face, sabe? O Rage. Caraca. Já pensou, cara? Que desgraça. Meu filho é foda. Ô, Gendô, como é que seu filho iria de meme pra escola? Eu ia botar Stall Face, com certeza. Não ia pegar ninguém, né? Ele é o feio agressivo. Meu filho ia vomitando aquele arco-íris colorido, sabe? E voltando esse assunto de foto, eu lembro que uma vez eu bati uma foto de surfista. Radical. Era assim, tinha um pano atrás que era uma foto de uma onda. E eu tava sem camisa, com uma correntinha. Aí eram dois paulistas, né? Aí o primeiro paulista, que era o que batia a foto, né? Tava ajeitando a câmera. O outro falou assim, ó, quando você vê o flash, você pisca. Cara, que cara filha de uma égua, cara. Cara, olha como saiu a foto. Olha, tem link. Tem link. Eu escaneei a foto. Agora isso não. Companheiro. Tá drogado. Olha que ponto vai uma foto. E-mail. seja bem-vindo a mais uma leitura de e-mails do Afogados no Sofá. Essa leitura de e-mails que é referente do episódio do qual a gente falou sobre direito e advocacia, Lipão. Gabriel, nós estamos na faixa de Gaza, nós estamos numa zona de guerra porque estou ouvindo explosões ao fundo. A gente tem que avisar que o microfone do Gabriel está uma merda e se vocês ficarem ouvindo coisinhas e esse tipo de coisa é culpa dele, tá bom? Sorry. Acontece nas melhores famílias, apesar da família Afogados não ser uma das melhores. Pô, não? Não, né? Não. Ah, nós já temos um microfone ruim, o que é que falta pra ser uma boa família? Falta uma avó catatônica e aquele seu tio filho da puta que, sabe... Se você não tem namorada, ele pergunta se você tem. Se você tem, ele pergunta, ah, não era outra? Sabe? Ah, não era loira? Sei. Mesmo que pergunte se você já tá, né? Machucando as meninas. Exatamente. Batendo uma bronha. Olha, sim. Não, isso é só me perguntar, graças a Deus. Caraca, me perguntaram, cara. Eu, tipo, com essas exatas palavras? Com essas exatas palavras. Aconteceu. Inclusive, foi seguido de um relato, assim, há uns 3 anos. É, foi seguido de um relato. Na minha época, não tinha esse negócio de internet. Você tinha que ficar olhando a calcinha no varal. Eu tirinha do Sinéder Hamilton, os caras aqui, o velho fala assim, no meu tempo, a gente tinha que pegar na nossa bunda e achar que era um peito. Acabou isso hoje, né? Graças a Deus. Viva a internet, onde você pode escutar o Afogar no Sofá e pode mandar e-mail para nós. É, também pode fazer outra coisa, olha. Então, galera, se você quiser mandar um e-mail para Afogados no Sofá, você manda para Afogados no Sofá, síndrome de Magal. Você manda para contato@afogadosnosofa.com. Exatamente. Alguém tem, as pessoas têm mandado e-mails? Tem mandado e-mail. Galera. Tem mandado muito e-mail de relatos, falando, olha... Eu escuto Afogados há tanto tempo, aconteceram tantas coisas nesse meio tempo, entende? Tem mandado isso? Tem, sim. Será que... Eu falei, família Afogados, pô. Permanece é porque... porque tá chegando o fim do mundo, né? As pessoas estão começando a falar, pô, cara, foi tão legal vir contigo até aqui. Foi bom enquanto, né? Aproveitar enquanto existiu e tal. E aí, o que você vai fazer no dia 21 de dezembro? Eu vou publicar um podcast, né, cara? Vai ser uma sexta-feira, é? Vai ser sexta-feira. Qual vai ser o tema? Você sabe? Faço a menor ideia. Tem que ser um tema especial, no mínimo, né? Ah, pô. No fim do mundo? Último dia de nossas vidas. Orgia. Não sei qual vai ser o tema. E a abertura vai ser aquela música, meu amor, o que você faria se isso ali restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar... E aí vai ser seguido, vai pro antes de começar com o seu programa com um minuto para o fim do mundo. Aí só se o programa fosse às 11h59. Infelizmente não é porque... Twitter, não sei, não consegui fazer o gancho, mas você consegue, Gabriel, vai fundo. Então, se você ficar, quer ficar ligado no passarinho do Afogados, neste, não sei. Não sabe, ninguém sabe, né, galera? Twitter é @afogadosofá, tá bom? Arroba? twitter.com/afogadosofá. Ou @afogadosofá. Ou @afogadosofá. Pô, é verdade. Mas, se você quiser, eu não sei o que falar. E aí, Gabriel, aconteceu alguma coisa essa semana? Porque os e-mails, eles são sempre um problema, né? A gente tem que conversar sobre alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que vai ser. Agora nós falamos de fim do mundo e calcinhas no varal. E agora? A gente vai falar de quê? A gente vai falar da nossa fanpage no Facebook. Que é a melhor... Exato. É o melhor assunto que você pode abordar nesse momento. Eu não sabia que era uma fanpage, sabia? Qual a diferença de uma fanpage para um perfil no Facebook? Eu não sei. Não, um perfil é um ser humano. Fanpage é uma coisa que está sendo idolatrada. Existem seres humanos que têm fanpage. Sabe, você já... Você tá lendo agora Os Deuses Americanos, não é verdade? Exatamente. O conceito é o mesmo. Quando você deixa de ter amigos e passa a ter seguidores, a ter pessoas que estão te adorando, você vira uma entidade astral. Logo, uma fanpage. Deus dos Americanos é o primeiro livro que eu vi se escrever vagina da maneira mais chula que nós conhecemos. E eu não posso falar, porque é muito chulo. Se você quiser ler Deus Americano, você pode acessar o Facebook do Afogados, que a gente vai disponibilizar lá o PDF. Mentira. Mentira. Você vai por lá, você vai entrar, você vai curtir, e em seguida você vai voltar pra cá e vai comprar no link da Saraiva. Olha aí que caminho. Eu ia falar, mas você foi mais perto que eu. Uhum. Gabriel, a gente tem algum recado pra dar essa semana? Não. Tem sim, a gente tem que falar para as pessoas ouvirem o que segunda-feira? Ah, bom. Como se os ouvintes não soubessem. Olha, eu vou te falar que nem todos... Nem todos sabem. Nem todos ouvem, pelo menos, o que é um erro. Uhum, o Expresso é um programa espetacular. Porra, a gente tem que editar essa merda 2 vezes por semana já, e aí o cara vai lá e não ouve. Olha isso. A gente faz graça, faz piadas absurdas, um programa excelente com ótimas indicações. E o cara não ouve, Gabriel? Isso é um erro, cara. Isso é um erro. Você tem que ouvir. Quer dizer, eu não sei se vai sair segunda, né? Porque essa semana a gente tá tendo vários problemas, né? Uhum. Já houveram brigas, facada, já teve de tudo. Uhum. Mas você entra aí segunda-feira, terça, quarta, qualquer dia desse aí que vai sair o Expresso, ouça essa merda, pelo amor de Deus. Então vamos para a leitura de e-mails. É, antes da gente começar a leitura de e-mails, olha que bonito. Tô transpondo as coisas pra cá. Mas sério, tem um tal de... não vou ler e-mail dele... mas um João Magalhães falou que vocês erraram e falaram parnasianismo ao invés de do professor Parnasso. Diz que a gente errou e que ele quase deixou de escutar os e-mails do Afogado porque ele ficou com raivinha desse erro. Eu tinha lido o e-mail dele e eu tava planejando a piadinha, sabe qual? Qual? Ele quase deixou de ouvir a gente vai deixar de ler ele. Não, eu já deixei de ler, só citando o erro mesmo, que foi um erro que alguém falou aí, não fui eu, pelo amor de Deus. Não, foi a Bud. Normal, o cara não é, né, professor de letra, o cara é advogado, é de história. Uhum. Beleza. E aí vem o e-mail, primeiro e-mail, porque tá chato. Do Kevin Cornet de Oliveira, que já mandou vários e-mails pra gente, cujo provedor de e-mail é o Hotmail. É tipo a família dele, né? Ele é um escravo, ele precisa de um nome. Oi? Ah, não sei, foi uma associação que na minha cabeça fez sentido. Era pra rir isso, mano? Não. Só um salve. Se você quiser, eu dou uma risadinha de pena. Por favor. Kevin fala que mandou um e-mail semana passada, mas que ou no e-mail não veio ou a gente não leu. Simples, Kevin, a gente simplesmente não leu seu e-mail porque ele não foi interessante. E só pra frisar, nem todos os e-mails que você mandar vão ser interessantes, nem todos os e-mails que você mandar vão ser lidos. Não deixe de mandar e-mails por causa disso, porque a gente sempre lê. Todos os e-mails a gente lê. A gente só não lê no ar por causa de tempo e porque é boring. Então, se você quiser perguntar alguma coisa direto a gente, você pode mandar primeiro que a gente tivesse mandando um book. Bem, o podcast foi muito bom, segundo o Kevin, e o começo mostrou pra ele, ensinou muita coisa que ele não sabia sobre advogados e sobre a faculdade de direito. Ele, por exemplo, não sabia que o juiz era um super advogado. Não é bem assim, né? Isso foi uma piada minha que você acreditou. Ele também não sabia da existência do... ele colocou aqui, embargador. O embargador. Seria desembargador, Kevin. Porque o desembargador, ele desembarga, ou seja, ele desatrapalha as coisas. As coisas estão embargadas, paradas, não caminhando, o desembargador faz elas caminharem, os processos judiciais. O embargador seria o chato, que impede que as coisas... que o processo judicial... O goleiro do processo judicial. O goleiro é chato? Ah, não deixa a bola entrar, né? Vai ter afogado de futebol? Poderia, né? Vai ser um espetáculo. Ai, ele disse que achou muito interessante as nossas referências a filmes e séries. E ele achou que nós faríamos referência a Phoenix Wright além do... olha isso. Além dos objections, nos intervalos entre os assuntos, da imagem de capa do podcast. E eu acrescento aqui, do fato da gente ter falado sobre Phoenix Wright. A gente falou, supostamente. Kevin tá maluco, não ouviu nada. O Kevin fala que o podcast foi... esse podcast em especial fez ele dar risadas. Diz que as ironias dos comentários foram deveras engraçadas. Quando vocês comentaram sobre as leis absurdas, ele lembrou de um caso que viu em um blog em Portugal sobre uma vidente que previu a própria morte e aí se matou. E aí a polícia portuguesa ainda quis prender ela e condenar ela à pena de morte. Só em Portugal esse tipo de coisa acontece. É bom frisar que aquela parada de Portugal suicídio, pena de morte, é mentira, tá? Não, deixa aí. Dissemina o ódio. Não diz isso, não. Não, mas não pode acusar os portugueses, cara. Não fala assim, coitado. Cara, eles exploraram a gente, né, cara? O mínimo que a gente deve fazer de volta é humilhar eles. O Mané Mané perguntou, mandou a gente fazer um programa sobre noobs, Gabriel. Mané Mané? O nome do cara é Mané Mané. Mané Mané, o provedor de e-mail dele é o Yahoo. Também com o nome desse, né, cara? E aí, sobre noobs? Que tal? Que isso, cara? Que tema ruim, né? Sabe que houve um podcast chamado Noobcast, né? Que hoje em dia eu acho que tá morto já. Do meu grandíssimo amigo, nem tanto, Lian Sanches. E eu participei de um programa sobre anime que nunca foi ao ar. É, cara, como assim um programa sobre noobs aqui? É, não sei. Sei, cara. Você já deve ter nascido. Ele ainda disse que eu entendo muito sobre noobs, não sei porquê. Mané, mané. Tu-tu-ru-tu-tu. Mané, mané. Tu-tu-ru-ru. Sabe como é? Tô ligado. Próximo e-mail da Carol A.A., a alcoólica anônima. Bebe muito, né, Carol? É, a Carol diz aqui, ó. Olá, pessoal do Afogado no Sofá. Faz muito tempo que ela nos escuta, Gabriel. Desde o programa sobre vampiros. Deve ser o programa, sei lá, 7? Exato. Acertou na lata. Parabéns pra mim. 7 que é um número cabalístico aí pros hindus. Exato. Então veio pros hindus. Eu acho que é. Pro judeu, seu maluco. Pode ser pros hindus e pros judeus, por que não? Pros hindus? Os hindus estão fazendo um pastel de cocô de vaca, cara. Mas, por falta de tempo, a Carol não mandou e-mail pra gente antes. Erro. Pô, Carol. Acho que ela ficou comovida no último... Ô, Carolina! Tem essa música do seu Jorge? Carol. Vamos deixar aí no fundo pra homenagear ela? Seu Jorge, que é claramente um alcoólatra, né? Então, uma homenagem dupla aí, Carol. Pra mostrar que... Ele fala assim... Com essa voz de embargada, né? E o olho dele é vermelho, né, cara? Mas ele é um bom artista, né? Não, eu gosto dele. Ela disse que descobriu o podcast pelo Animerda, que ela sempre viu o banner lá, mas nunca clicava. Erro. Até que um dia a curiosidade falou mais alto, ela clicou o banner e aqui está ela. Tá vendo que dá resultado? Você falando, não, Maga, tira esse banner daí, Maga. É, né? Falando, ah, ela de Animerda não tá com nada, Maga. Para de anunciar, eu falei pra você. ela diz, inclusive... que nós melhoramos bastante desde que ela começou a ouvir a gente, no quesito dos assuntos da discorrência, existe essa palavra? Da discorrição, da palastranagem, de comentar, eu não sei, ela sobre falar sobre os temas, pronto. Ela disse que tá melhor, que os convidados também estão melhores e por que não a edição também está melhor. Claro, porque agora quem edita é o Magal. Então, um programa de Magal, qualidade querendo... claramente superior, Gabriel. Tá querendo tomar o mérito pra ele, cara. Quem repita, somos nós. Segundo a Carolina, algumas curiosidades aconteceram com ela em relação ao Afogado. Primeiro, quando ela foi ouvir o programa de exorcismo, a energia da casa dela faltou. Caraca, Carol. É sério. Magal, é sério que eu tô falando sério. Aqui em casa também, quando eu fui gravar esse programa. É, e várias outras pessoas também mandaram relatos muito estranhos, muito esquisitos. O que é que tá acontecendo? Eu fiquei bolado agora, cara. Bolado. Não, falando sério, eu vou contar isso aqui. Não sei se eu já contei isso aqui. Já contou. Que faltou energia na minha casa? Sim. E você, mais bizarro pra quem não viu, é que não faltou energia na casa toda, faltou energia só nas lâmpadas. Abraxado se, que seja. Se você não fosse alcoólatra, cara, eu levava mais fé que isso aconteceu com você. Mas como você é alcoólatra, você perdeu o mérito. Depois disso ela só tomou coragem pra ouvir o programa uma semana depois, né? Porra, eu também, né? Mentira, eu viria na mesma hora que eu não acredito da merda. Ela disse que em alguma leitura de e-mails, uma tal de Carolina Gil mandou um e-mail pra nós. Ela disse que conhecia uma menina com o mesmo nome e que como a Carolina também estavam... Quer dizer, como a como é o nome dessa menina aí? Carol. Caralho, são duas Carol... Porra, a Carol conhecia uma Carolina, beleza? Certo. Aí a Carolina, que a Carol conhecia, já falou de um tal de Magal. Aí a Carol foi falar com a Carolina muito empolgada sobre o Afogado. Só que ela descobriu que a Carolina tava falando de outro cara que tinha um apelido de Magal. Olha aí, será que era o Sidney? Deve ser. E segundo ela, passou a maior vergonha, né? Porque ela nem sabia o que era podcast e ficou olhando como se ela fosse um ET. Por fim, uma vez ela disse que ligou no atendimento da operadora de telefone dela e teve um cara com a voz, segundo ela, igualzinha do Reinaldo. Começou a falar, por instantes ela ficou muda e quase perguntou, Reinaldo, é você? Mas ela, logicamente não fez. O Reinaldo, ele trabalha com isso. Trabalha? Ah, é, trabalha. mentira. Criar uma série de situações pra vocês mandarem e-mail pra gente. E ela pergunta aqui, aliás, o que aconteceu com o Reinaldo? A Carolina claramente não acompanha muito Afogar no Sofá, né? É, a gente sumiu com ele, cara. A gente mandou ele pro passado. Então, infelizmente, ele tava devendo um dinheiro e eu fiz uma proposta irrecusável a ele. E aí ele foi dormir com os peixes. Mentira, coitado do Reinaldo. Reinaldo está aqui ainda até hoje. Reinaldo, inclusive, vou fazer um jabá de graça. Participou do mais um cast essa semana, tá vendo? Ah, o Reinaldo participou do mais um cast, olha aí. E eu cheguei à conclusão que o Reinaldo realmente é um cara engraçado. Ele é, cara. Ele é engraçado. Ele é. Ouça lá mais um cast. Será que ele vai virar nosso PH Santos? Será? Ah, mas em breve o Reinaldo... Vamos ver. Ela disse que não pode nem escutar o programa em público, diz que nós somos muito bons, que ela começa a gargalhar e as pessoas ficam olhando pra ela estranho, diz que já aconteceu várias vezes. Já aconteceu, o Nicolas também fala isso, quando ele ouviu o programa de traumas, ele cagou no trem, então, o Gendor também, no meio do tribunal as pessoas começam a olhar pra ele rindo, sabe? Caraca, eu fico orgulhoso quando isso acontece. Em relação, você sabe que não é por sua causa, né? Pela minha. Porque eu sou engraçado, você não é. Ai, ser roxo é difícil, cara. Eu me sinto meio, sabe, aquele cara que faz assistência pro pessoal cortar. Em relação ao episódio 33, ela disse que a gente escolheu um tema que interessa muito ela, já que ela tá prestando vestibular para direito em segunda opção. Olha que legal. Olha, vai virar uma futura corruptazinha. Que isso, velho? Mas é verdade. Vai tirar pessoas da cadeia por cachaça? Enfim, a Carol parabeniza pelo nosso trabalho até agora. Agradeceu por dar um lugar ao Pod Café. Eu que agradeço ao Pod Café. E ao Sofá Expresso, ouçam segunda-feira, terça, quarta ou quinta, vai lançar. Ela disse que espera que a gente só melhore e que o Fogo no Sofá continue por muito tempo. Ok, obrigado, Carolzinha. Então, até sempre. Não. Eita, tô nesse jeito, tá difícil. Até segunda-feira no Sofá Expresso, galera. Isso, agora a gente tá se retirando a parte da parte de Gaza, porque nosso helicóptero tá chegando e a gente precisa voltar pro Brasil agora. Opa, Gangnam Style. Hey, sexy lady. Opa, Gangnam Style. Hey, sexy lady. Opa. Hey. 비는 놈, 그 위에 나는 놈. Baby, 나는 뭘 좀 아는 놈. 비는 놈, 그 위에 나는 놈. Baby, 나는 뭘 좀 아는 놈. You know what I'm saying? 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 오빤 강남 스타일.